Olá, mulher de Deus, porque hoje você acordou com essa tristeza no seu coração, com essa angústia, essa depressão, esse sentimento de que nada vai dar certo para você, esse sentimento de que não vale a pena, parece que está tudo preso na sua vida e você tem corrido tanto atrás e nada você tem conseguido. Amada, em nome de Jesus Cristo, hoje nós vamos orar para que o Senhor tire essa capa de tristeza sobre a sua vida, para que tire esse sentimento que impede você de desfrutar todas as bênçãos que Deus trouxe para você, para a sua vida hoje, essa angústia no seu peito que não te deixa ser uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Hoje, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus vai trazer uma libertação para você. Deus vai alegrar o seu coração, vai arrancar essa angústia que está te dominando, vai tirar esses pensamentos negativos da sua cabeça e vai te capacitar a desfrutar a vida com alegria. Aleluias. Oh, aleluias. Glória a Deus. Glórias a ti, Jesus querido. Aleluia, Senhor da glória. Aleluia, Pai querido. A tua palavra diz, Senhor, que até a tristeza salta de alegria na tua presença. Pai, a tua palavra diz, Senhor Deus, que tu lanças a alegria do teu trono para o teu povo, como uma cachoeira, Senhor Deus. A tua palavra diz que a alegria, Senhor Deus, ela vai procurar a vida da mulher justa, daquela que te obedece. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu não conheço o coração desta mulher, eu não sei o que ela está passando, eu não sei o que ela está vivendo, mas nesta hora o teu Espírito Santo me incomodou, Jesus, para interceder por ela. Ela já não está aguentando mais essa depressão, essa tristeza no coração dela, esses dias em que ela acorda sem ânimo, sem vontade de fazer nada. Ah, Rei da Glória, Deus Todo-Poderoso, eu conheço a tua palavra, eu sei que tu és poderoso para mudar a vida desta mulher. Pai, assim como um dia o Senhor me arrancou de uma cama, o Senhor me tirou uma capa de angústia, de tristeza, de morte sobre a minha vida, eu sei que tu és o Deus que liberta. A tua palavra diz que tu és o grande libertador. A tua palavra diz, Senhor, que tu tiras, Senhor Deus, do cárcere, Senhor, aquele que clama pela tua ajuda. Pai, tira esta mulher deste cárcere de angústia, desta prisão de tristeza, de medo. Ó Senhor da glória, é hoje o dia que o Senhor vai operar na vida dela. Senhor Deus, cura esse coração machucado, esse coração doente, esse coração depressivo. Ah, Senhor Deus, Satanás tem falado que ela tem que tomar remédio, tem falado que ela nunca mais será uma pessoa feliz. Ah, Deus, cala a boca deste mentiroso. Eu sei, Senhor Deus, que para ti há esperança. Eu sei, ó Deus, que tu és poderoso para fazer uma grande obra na vida desta mulher. Ah, Deus, um dia eu clamei a ti, um dia eu pedi a tua ajuda, um dia, Senhor Deus, quando eu pensava em acabar com a minha vida, quando o meu inimigo achou, Senhor, que havia me derrotado, que iria me lançar, Senhor Deus, no profundo abismo, o Senhor levantou-se do teu trono. A tua palavra diz, ó Deus, que tu habita no alto e sublime trono, mas tu habita também com o contrito, com a mulher aflita, angustiada, com aquela, Senhor Deus, que está presa em meio à depressão, não consegue curtir o marido, não consegue desfrutar dos filhos, não consegue desfrutar do seu trabalho, não consegue desfrutar, Senhor Deus, de nenhuma bênção que o Senhor tem colocado na vida dela. Ela olha para a sua casa e não tem alegria, não tem motivação. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, todo espírito de depressão que está está operando na vida desta mulher, todo espírito de angústia que tem prendido o coração dela, vai caindo por terra agora, vai caindo por terra agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te repreendo, Satanás, na vida desta mulher, saia do quarto dela agora, saia agora da vida dela, esse pensamento do inferno que você tem lançado na mente dela, nessa dor profunda que ela sente no peito, essa dor de perca que ela não sabe nem o que perdeu, essa desmotivação maligna, vai caindo por terra agora, vai caindo por terra agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo eu te repreendo, força do inferno, solte a vida dela agora, solte a vida dela agora, pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, vai soltando agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai amado, Pai das luzes, eu sei que Tu és o Todo-Poderoso, eu sei, Senhor Deus, que basta uma palavra Tua para a vida desta mulher mudar completamente, para vir uma alegria abundante do coração dela. Pai, a Tua palavra diz que há um rio, Senhor Deus, que passa nas moradas do Altíssimo, alegrando as moradas do Altíssimo. Ó Senhor Deus, esta mulher, Deus, faz dela uma morada Tua, faz dela uma morada do Altíssimo. Passa esse rio agora sobre a vida dela, passa esse rio agora no coração dela, passa esse rio, Senhor, que vai alegrar esta mulher. Vai passando agora, Senhor Deus, vai passando este rio de vida, vai derramando o bálsamo da vida, o bálsamo da cura, a poder na oração, Senhor Deus, deixa essa mulher sentir a Sua presença, Senhor, recebe, mulher, recebe a presença de Deus, recebe o toque de Deus, recebe, recebe o Senhor tocar no teu coração agora, recebe agora, sente agora o Senhor aí te tocando, sente Ele agora aí te visitando, mulher, assim como um dia Ele me visitou naquele quarto escuro, assim Ele vai te visitar hoje, olha aí o Espírito Santo de Deus tocando você, olha aí Ele te abraçando, olha aí o bálsamo dEle chegando no teu coração e te curando, mulher, em nome de Jesus Cristo, creia, creia, creia, receba, receba o poder de Deus, receba a unção do Espírito Santo sobre a tua vida, receba o mover do Senhor, receba a visitação do Deus Todo-Poderoso aí onde você está agora, agora, agora o Deus da glória, Ele desce agora do seu trono para te tocar, mulher, porque tu és especial para Ele, tu és amada. Tu és amada, Ele te ama, Ele te ama, mulher, em nome de Jesus, Pai, ministra o teu amor no coração desta mulher, deixa ela se sentir amada agora por ti, como ela nunca foi. Ah, Senhor da glória, toca, toca, cura, Senhor, cura ela, através do poder desta oração, Senhor, muda a vida dela, Jesus, muda, Deus, agora, agora, Senhor Deus, aleluias, aleluias, aleluias, eu profetizo, mulher, que tu será uma mulher cheia de alegria, cheia de vida, no poder que há no sangue de Jesus Cristo, aleluias.